aluno autorizado, chama Antônio. Cinco aguarda no 04. Autorizado em frente, pátio 1 no Índia. Ponto espera da 10, chama pronto. Altímetro 10, no 5. Ajuste 10 no 5. 3601, após o Boeing da Gore, da guarda, autorizado pushback, chama táxi. essa loja autorizada no 0180 grau 069. Uno decolado 50, 1208. 208, bom dia. Paulo, Salvador, 3601, no Paraguai, com 167 a bordo, alterna Galeão, 2 horas de altura, minha. 3601, na direita, via Índia, ponto de espera da 90, chama pronto. Ótimo, isso na 05. Zero, valendo, é bom, 9161. 1161, tá restrito pelo centro Recife até nível de voo 340. Restrito 340, voo 1161. 61, solicita quando liberado, nível final 400. Mais de coordenação com o centro. Agora. Número 1, você está fazendo desvios, foi autorizado para direto Leda. Sim, professor, desvio, mas eu estou voltando com a Leda. Número 1, foi direto 3 e subindo para o nível de voo 400, centro autoriza como final 400. Gente, vou abrir e volta para 400 sem restrição, ou no 161. Delta 3601, decolada 56. Uno, uno, não. Corrigindo, 1208, controle. 208, bom dia. Controle Salvador, 3601, cruzando 1500. Delta 3601, contato radar decolagem, para nível de voo 360. Autorizado, vai direto ali, então. 360, voando direto Leda, tá 3601. Voo 1161, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterno 33.95. 351, 3395, voo 1161. Alfa 3601, no pequeno desvio à direita, evitar a formação. 3601, após vendida. Posso ler da Alfa 3601. 3601, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.95. 1-1-3-3-9-5-3-6-0-1. Salvador, bom dia, o Adolfo, Serra do Forte 3. Chama o Uno 895. Obrigado. Bom dia, é o Oxané 62. 11895. Persona autorizado Guarulhos, 360, aprisionou no 96. Decolada 190, curva direita da El Leda Motiva. 1208, controle 5024, transponder. Afirmo, 6251, autorizado Guarulhos, 360, Uppers 116. Decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva. 1208, controle, transponder 5024. .80. Correto, 6251, estou confirmando a primeira hidrovia, Pesulum no 0, após a Pesulum no 6. Sim, chama, puxa o sinal. Trocar a antena aqui então. O filme se assim melhorou. com autorizado, chama táxi. Poxa, né, mesmo, com uma, tá com uma, dois, dois, embora, pelo menos, quase de 40, alterna, né, um fatale. 3, 5 horas, Galeão, táxi utilizado, patinho no Índia, ponto de espera, dono zero, chama pronto. Altimetro, dono zero, no 5. Chama pronto, patinho, dono zero, meia, 2, 5, 9.